Paulinha Preta e JP de um jeitinho diferente. É o Brega Funk, vai Paulinha. Você não me deu uma vida de princesa. Eu fechei no 10 a 10, mas você não deu valor. Achou que eu tava de brincadeira. Quando eu falei pra você que o nosso lance acabou. Quando eu falei pra você tudo tinha terminado, você não acreditou. Oh! Yeah. Agora é tchau pro seu amor, tchau pra ilusão. Cansei de sofrer, eu tô de volta no bailão. Agora é tchau pro seu amor, tchau pra ilusão. Cansei de sofrer, eu tô de volta no bailão. Agora é tchau pro seu amor, tchau pra ilusão. Cansei de sofrer, eu tô de volta, tô de volta. Tchau, tchau, tchau pra ilusão. Cansei de sofrer, eu tô de volta. Agora é com você, JP. Daquele jeitão, é o Brega Funk. Recinto vem, vem, vem, vem, vem. Oi, toma, oi, toma. É o Brega Funk, vem. Daquele jeitão, é assim, ó. Foi uma vida de princesa. E eu fechei no 10 a 10, mas você não deu valor. Achou que eu tava de brincadeira. Quando eu falei pra você que o nosso lance acabou. Quando eu falei pra você que o nosso lance acabou. E a galera aprendeu, com aprendeu, vocês, com aprendeu, a gente aprendeu assim, vamos lá. Agora é tchau pro seu amor, tchau pra ilusão. Cansei de sofrer, eu tô de volta, né? Agora é tchau pro seu amor, tchau pra ilusão. Cansei de sofrer, eu tô de volta, véi. Agora é tchau pro seu amor, tchau pra ilusão. Cansei de sofrer, eu tô de volta no bailão. Agora é tchau pro seu amor, tchau pra ilusão. Cansei de sofrer, eu tô de volta no bailão. Eu te dei uma vida de princesa, né, Paulinha? Vida de princesa, hein, JP? É o Brega Funk, vai, toma, toma, toma, toma, toma. Vem, vem, faz barulho, Aracaju. Bom demais.